coração de cuscuz. Vamos acender a luz. Tenha coragem, me dê a mão. Sob o orvalho, cálida e líquida, flor do amanhã, a primavera, uma ilusão. Guarde a chave, guarde, não abra. Guarde a chave, guarde e livre a garotinha de todo o mal. Pau roxo, tapajó, a lua e o sol, e o desejo em seu pantanal. Pouco a pouco, o novelo se desfaz no mesmo céu azul. Um novo mundo é estranho. Você viu Natasha no roncador? Talvez ela saiba o final. Disse que ela está por aí com o coronel Percy. Olha para o céu e siga o voo da águia azul. Purifica o seu coração. Ela disse para mim: meu coração, meu coração de cuscuz queimando na fogueira, logo a chuva vai cair. Guarde a chave, guarde, não abra. Guarde a garotinha de todo mal, e livre a garotinha de todo mal.